Corona 714, salve, senta 190, como está aqui, beleza? está 9507 com a informação F, autorização com. 9507 com fins aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EL, após LEDA, após direto bridge, upper Zulu 16, transponder 5446, controle 120, decimal 80, 1 minuto para o cotejamento. O 9507, prossiga. Transponder 5446. Transponder 5446, da 9507. Autorizado nível 360, decola a pista 10 da EL, LEDA, bridge, upper Zulu 16, 208, controle 5446 no transponder, botão 9, da 9507. Da 9507, confirme se copiou a posição bridge para interceptar o Pêsulo 16, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Dael, Leda, bridge, Pêsulo 16, sim, está 9507. Da 9507, cotejamento correto, chame pronto. Camarão, da 9507. Controle, o voo no 86 estabilizado. Ele passando Duna, livre aproximação aqui na MS, torre 118, decimal 95. Tenha um bom dia. Voo no 8, decimal 95, até daqui a pouco, obrigado, voo no 8. Boa noite, bom dia, voo no 86, baixado e travado. Bom dia, voo no 86, livre pouso, pistão no 0, vento 08, 0 grau, 059, informa chuva leve intermitente, pista molhada. Autorizado pouso, voo no 84, 86, corrigindo. Descendo a voo 1-8-6. Voo 1-8-6, solo 08, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Direita, Alfa, Juliette, só confirma o portão X-Ray. 03, voo 1-8-6. 03, o voo 1-8-6. Salvador, tá 3520, autorização. Um minuto, cópia. Pois não, solicita o 170, se for possível, se for causar algum problema aí, deixa eu contar. Gente, 170 será coordenado, tá 3520. Obrigado. 3520, copia. Copia. Stan 3520, Aracaju, aprovado em nível 170, decola da pista 10, perfil de saída PUCA, após direto Jamo, DCT. Transponder 5452, controle 120, decimal 80. Autorizado, Aracaju, 170, decola da 10 na PUCA, após Jamo, após DCT, 5452 do transponder. 208, controle, da 3520 está no 04, corrigir. Na 3520, ciente, portão 04, chamei pronto. Câmara. Tá 9507, livre acionar a chama táxi, portão 09. Reportar alta 9507. Acionamento 3520 no 04. A 3520, aguarde.